Olá para você que está me escutando agora. Aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo. E eu vou acompanhar você na compreensão da parte do texto que dá conselhos sobre a pergunta Comment contribuerez-vous au succès de l'entreprise? Comment contribuerez-vous au succès de l'entreprise? Como você contribuirá para o sucesso da empresa? Aqui a gente pode ver o verbo contribuer, contribuer, contribuer à quelque chose. Contribuer au succès de l'entreprise. Contribuer à améliorer les choses. Então, contribuer à quelque chose. Mais à frente, a gente tem aqui nessa primeira frase o verbo relever. Relever. Relever. Relever. Des défis. É uma expressão que a gente usa para dizer vencer, né? Enfrentar um desafio. Défi. Relever un défi. Relever des défis. Aqui a gente tem a expressão relever des défis similaires. No sentido de enfrentar desafios similares, né? No sentido de vencer desafios similares. E aqui na última frase a gente tem outra expressão também que é donner un portrait. Portrait significa quadro, né? Um retrato, né? Donner un portrait é dar uma descrição, colocar uma moldura em algo. No sentido de donner un portrait é fornecer um quadro de informações, né? Como quem apresenta alguma coisa. É uma maneira de formal de dizer a mesma coisa como fornecer informações, né? Dar informações. Donner un portrait. Donner un portrait précis et positif. Então, forneça um quadro preciso e positivo de ce que vous pouvez faire. Do que você pode fazer. É isso aí, espero ter ajudado e desejo a todos e a todas uma boa lição.